hay la trama embasada. Justiça criminal. Nos coração petrificado, a cada metro quadrado, a conta gota de sangue está sendo lapidado. Monaché, justiça criminal, preto do gueto, junto e misturado. A revolta tá aí, estampada no rosto de mais um que cansou de injustiça, desgosto, cheiro de sangue, cocaína, revólver e crack. Destruição do meu povo, vem de avião ou iate, é muito fácil. Pega um moleque sem futuro e transforma em um louco selvagem. Dá armamento, farinha, efeito é devastador. A ambição cresce em dobro, seguro o monstro que você criou. As sequelas são graves, o coração é de pedra, sem dó, sem piedade. No espelho reflexo as marcas da maldade. Um moleque inocente, transformação radical, com uma novinha assim tá correndo atrás do seu ideal. O caminho traçado segue um rastro de sangue, sua mente a milhão. Zé Povinho entre danger, uma vez no crime, a paz sumiu, não existe no coração, só maldade no sangue. Corre apetite, o olhar sempre esperto, marcando passo a passo. O diabo tinha o fim, o resto eu mesmo faço. Ao meu redor só coisa ruim, abracei e não mudo. Cocaína, whisky bom, pode ver, tô no lucro. Que Deus salve minha alma, pois o resto já era. Pois a vida transformou meu coração em pedra. Pois a vida transformou meu coração em pedra. O sistema colocou tudo de ruim no meu caminho. Drogas a ribeirinha, uns armamento, umas motos loucas. Tudo na mão de moleque, sem futuro, sem merda nenhuma. Que aprendeu que na vida, tiozão, tudo vem através da correria. E que a distância entre a vida e a morte é curta. Tem apenas 9mm. No coração a semente regada pela maldade. Ambição, destruição, contracenando com a pilantragem. Relógio do bom, agasalho da Nike, cordão de ouro no pescoço, transpirando a maldade. Carro do ano, uma XT tá no patch. Buscou conjuros, o que não teve é quente. Na cintura um oitão, nunca mais. Ponto 40 é a da vice, fica de pé, meu rapaz. A tatuagem nas costas fortalece a fé. Jesus Cristo olha por nós, deixa esses loucos de pé. Inveja e ganância em alta dosagem. Zé Povinho que é o meu fim, mas o meu trono eu não largo. Alegria já sentiu no hospital baleado, mas superei, tô firmão. Isso abala os fracos, pensou que era meu fim. Se enganou, tô aqui, mais firmão do que nunca. Ruim deu cair, celular na mão errado, uma PT engatilhada. Um toque no gatilho, sua goma está cercada. Desse mal eu não morro, problema resolvido. Três tiros na cara, nunca mais abri o bico. A lei do gueto não admite falhas. O coração é de pedra, a consequência é trágica. Aê tiozão, a cena é o seguinte. Agora, só fita boa, só dinheiro alto. A pose tá ruim, eu vou cuidar mais da minha saúde. Porque da minha vida, uma pá de Zé Povinho já cuida. Vai, a fita é dada, hein? Todo mundo quieto, pro chão. Vai, vai, isso é tudo, João. Só quero dinheiro, hein? Só o dinheiro, hein? Aí, vou, sujou, sujou. Ambição, disposição, já é, já é. Esqueceu que desse lado o vaso ruim também quebra. Status, dólares, mansão. O preço é alto, a cena é triste e o final é caixão. A consequência você colhe no dia a dia. Miséria, esgoto, favela, periferia. A revolta deixa o cérebro atordoado. Na veia corre o ódio que domina os fracos. O respeito pela vida já era. O coração vira pedra, envenena a favela. Um reinado ilusório, mas um fim trágico. A favela tá de luto, sua mãe reza alto. Que vale os malotes quando a lágrima rola. Do rosto da coroa quando cê vem na memória. Põe na balança, vê se vale a pena. Os malotes no pente, passa a coroa, a tristeza, ponto final. Na história de mais um, contaminado pelo ódio, o final é comum. Inveja, maldade e traição. O preço da vaidade envenena o coração. A arma do sistema não é engatilhada, nem disparada no meu povo. Vem lentamente, devagar, contaminando a favela. Levando fome, miséria, desemprego. Transformando em revolta, ódio e vingança. Isso é justiça, justiça criminal. Família preto do gueto, império Z.O. juntamente com a favela, saciando a nossa sede de justiça. Os coração de pedra chega, chega. Hey, oh, oh, licença na palavra. A ideia é quente, transparente, cristalina. Dos cordão cheiroso, top de linha. Aos cavalo eletrônico, ofuscante a retina. Motorola Nextel, cordão de ouro, mansão, castelo de papel. Na chuva da vaidade, esse castelo se desfaz. Coração de pedra, sem grão finale, aqui jaz. Justiça criminal, criminal.